Matéria-prima é extraída da adolescente que engravida, induzida pela pornografia vinda das ondas televisivas. É estocada na primeira infância, nos galpões de privação. É brutalmente exportada pra tortura nos reformatórios, CDPs e penitenciárias. Depois do ódio envelhecido em tonéis de abandono, ganha um selo de qualidade pra carbonizar carro junto com dono. Na linha de produção fábrica de cadáver, todo favelado é um produto criado pra tirar e morrer em combate. Na linha de produção da fantástica fábrica de cadáver, todo favelado é um produto criado pra tirar e morrer em combate. A criação da classe A é induzida pra sair explosiva. Lutuosas inflam a liberação de corpos tatuados com gramas de pólvora. Perfuram vítimas limpadas até receberem registro em cartório, com uma guia de sepultamento e um atestado de óbito. No fim do prazo de validade, deixam a urna vedada pra odores, pra serem descartadas como dejetos numa cova sem lápis de flor. Na linha de produção da fantástica fábrica de cadáver, todo favelado é um produto criado pra tirar e morrer em combate. Na linha de produção fantástica fábrica de cadáver, todo favelado é um produto.